saudade do meu amor. Foi-se embora, não disse nada, nenhuma carta deixou. Foi-se embora, não disse nada, nenhuma carta deixou. Quem levou o meu amor deve ser o meu amigo. Levou pena, deixou glória, levou trabalho consigo. E arrego de quem diz que o nosso amor se acabou. Agora tá mais firme do que quando começou. Saudade, meu bem, saudade, saudade.